aquelas aves que desde o princípio das estações fizeram ninhos e emigraram para que num dia inverso tu as viste. Que tinha